Desde menor, tá ligado? É mais ou menos assim, ó. De menor, sarante minha favela. Desde menor, entre becos e vielas. Desde menor, aprendi morrer por ela. Desde menor, marihuana sem sequela. Desde menor, sarante minha favela. Desde menor, entre becos e vielas. Desde menor, aprendi morrer por ela. Desde menor, marihuana sem sequela. Fico sentado lembrando dos bons momentos. Meu mano, não me arrependo de nada do que eu já fiz. E é assim, eu vou firmando, mandando, me relembrando sempre, junto com os mano, lembrando do que eu vivi. Me lembro da época da escola, pivete sem canivete, era fuca e não chevette. A fumaça rolava ali no Sarandi. Linda favela, viela, às vezes severa, pras mina uma passarela. Os tios, vendedores de panela também colavam por ali. É sempre bom lembrar do nosso chão, do nosso lugar, dos bons amigos, a sensação de bem-estar, deixa a mente relaxar. Não podemos se entregar a quem só vem nos atacar. Muitos disseram que não, poucos falaram que sim. Mas mesmo assim eu lutei, acreditando só em mim. Do valor e importância pro que aprendi na infância. Aqui é meu lugar, aqui cresci, vivi, vi, evoluí, acompanhei evolução. Perdi amigos que não conseguiram acompanhar a mesma visão. Tristeza e solidão, ruas vazias, madrugadas frias. Eu vou fazer o que? É Sarandi, periferia. Só quero me lembrar do que é bom agora. O tempo apavora e as lembranças que não saem da minha memória. Quanta coisa, quanta história. E o passado revela a trajetória da infância sofrida, com altos e baixos, mas com certeza bem vivida. Pipa, pião e bolita, como a infância era linda. Simplicidade no pico da minha cidade, respeito e humildade, mostrando capacidade. A vida te traz responsabilidade, mas tu nunca vai esquecer os que foram de verdade. Minha cidade, Elizabeth Underground, sem maldade, agindo sempre na lealdade, sem patifaria com os manos da comunidade. Tendo em frente o rap na mente, socialmente, mostrando uma visão diferente, lutando pela minha gente, mostrando que a favela tá presente em qualquer parte, qualquer continente. Dê uma olhada no cotidiano de toda essa gente, pobre, favelado, até certo está errado. Mesmo feliz, nunca sorri, porque de meia em meia hora a tristeza passa por aqui. Sempre corri, persisti, vi os manos se dividir. Nunca entendi, todos se criaram por aqui. Se dividiram por grana, por fama, muita gana e não se engana. Muitos acabaram na lama e só reclama. Alguns andam pelo certo, alguns querem ser correto. Alguns se destacam talvez por ser esperto, seguindo o caminho certo, lembrando de quem tá perto, a cervejinha no boteco. Porque a vida tá no começo e pode acabar agora. E só no fim dessa história tu vai ver quem percorreu toda a trajetória. Indiferente se no fim tem tristeza ou glória, só sei que os de verdade, mano, eu carrego na memória. Desde menor, Sarandi minha favela. Desde menor, entre becos e vielas. Desde menor, aprendi morrer por ela. Desde menor, marihuana sem sequela. Desde menor, Sarandi minha favela. Desde menor, entre becos e vielas. Desde menor, aprendi morrer por ela. Desde menor, marihuana sem sequela.